prazer, cê matou o corpo nu, deixa estar. Com prazer, cê matou o corpo nu, deixa estar. Com prazer, cê matou o corpo nu, deixa estar. Com prazer, cê matou o corpo nu, deixa estar. Tem pressa pra quê? Se gozar é o melhor do prazer. Jeitinho, de blusa e shortinho, esquenta o ninho, esquece os fininhos, chega de carrinho, me envolve todinho, o clima já tá louco e ainda tamo no carinho, e vem devagarzinho, me pega, me joga, loucura toda madruga, me dopa bem mais que droga, me agarra, beija, segura, ela quase que me afoga, e ainda me mostra no quarto que aprende na yoga, eu sou de externo, uísque blunt no bolso. Ela é vestido curto, chandal e alvoroço. É sexy, sweet, tão street. Se eu não falar shit, hoje tem switch. Depois um repeat, é tudo que eu quero. Toda vez que tu rebola, preta, me desespero. Como dança, empina, se aproxima. Esquenta o clima, linda, tu me alucina. Yeah! Deixa estar. Só pra quê? Se gozar é o melhor do prazer. Um moente chandon, você sem batom. O seu corpo nu é o que há de bom. Intensa, quase sempre sem drama. Tão tensa, quase leva minhas gramas. Compensa, como divide minha cama. Dispensa os comentários que é pra não criar fama. Como chama o meu nome de um jeito singular. Quando se aproxima um fela, põe ele pra circular. Me puxa pela lapela, então começa a rebolar. Chama a mina de cadela, se vê o mar se aproximar. Não somos Bonnie Clyde, mas estamos side by side. Nos momentos loucos ou na tranquilidade, raida no clima do pós-baile ou no 9 de tarde. Nossa noite nunca acaba, só chegar na metade. Ela diz pra mim, vem um pouco pra cá, quero ver o presi, mas sem agora cantar. Duas taças tintinho, um gole pra não secar. Pode ficar tranquila, preta, que agora é nós que tá. Deixa estar. Depressa pra quê? Se gozar é o melhor do prazer. Um moente chandon, você sem batom. O seu corpo nu é o que há de bom. Bom, bom, bom. Akira presidente, o CK neguinho, Golden Boy nos beats. E é isso, né? Então deixa estar.